Fanático. Olha, é um CD chocante, uma capa maravilhosa, um trabalho maravilhoso. Todas as músicas chocantes, e é o que o apóstolo falou: detona com os fariseus e fala a verdade. Fanático. Super trabalho, um trabalho que dignifica mesmo o nome de Deus. Fanático. E uma das coisas que eu mais gosto é de deixar fariseu doido. Com vocês, DJ Alpiste. Fanático.